Prosím, kde jsem musel, mohu ty? Už jsem neměl 227, pomyslel numeru 227, paru píšu back, už to nevím. A vláčku, ještě ne. A sim, se confundir aqui com a outra aeronave que se encontra marqueada e já solicitando o Chubec, o 6327 é o número 2 para Copa Guarda, por gentileza. Prepara a saída da El, ok? A saída da El, Obrigado. Aerotrack, Golden 0 1 Gente, Gol 20 no site, taxi via parte 1, no parte 3, e o Alfa tem intercessão Golf no ponto de espera da 28, chame 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 2, bom voo. Entre, taxi via parte 1, quilo, Alfa, é o Alfa, intercessão da 1, 102, 95, ou no 0, no 2, obrigado, bom trabalho, Gol 20 no 5. 5 decolou 20, 119, decimal 8, bom. 19, 8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, eu sou 4065, mantendo a proa, passa agora a 1000 pés. 4065, inicialmente voo direto da EL. Da EL, 4065. Desça para o nível 100 inicialmente. A curva à esquerda na saída da Euleda Irume, após Irume conforme rota. Transponder 5475, controle nenhum no 9 decimal 8. Após o decolagem, irá manter pro até 2500. Aguarda mais um minuto mantendo a escuta para o cotejamento, por gentileza. Aguarda. 220 graus, 149. Lima, Mike Fox. 231, avistou? 1300 pés. Pouso autorizado, pista 28, 220 graus, 149. Parceria 2231. 31, livre pouso, 28. 4462, controle. 4462. Voando a proa 080, limite 130 de Salvador. Chama o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 3. 251, 283, obrigado. 19, decimal 8. 719, é foca. 187, agora está fazendo aqui na varinha, chama na buraco, chama na buraco, chama na buraco, chama na buraco, chama na buraco, reportou que vai iniciar o pré-questionamento na posição 17. Sim, que saiu sobremodulado a transmissão. Pista 3567 confirma somente a alternativa. Confirma. Sim, autorizado o táxi via parte 1 no parte 3 e o Alfa no ponto de espera da 28 chama tu em 1 no 8, 95, altímetro no 0, no 2, bom voo. Parte 1 no parte 3 e o Alfa no ponto de espera torre em 1 no 8, 95, 35, 67. Eu mais Fox. Zona 93, a fase afastada do Airbus da companhia inicia o pushback e reporte o táxi. Pode passar a zona da companhia, ele puxa somente para o táxi, também se mantém. Positivo. Essa aproximação chama a torre, frequência 118 do Simão 95. Acelerar 95 direto. A Delta e aguarde ingresso na Alfa aqui. Relativa, vai manter a Delta. Do 4065, sul vai manter o nível 100. Então restrito a 100, ainda mantendo a prova 225, 4065. Primativo. Viu 4462, controle. Viva 4462. Você mantém o nível 130, proteja. 130, 4462. Azul 4065, tem o tráfego na sua posição. Uma hora? Correção. Sua posição 10 horas, 9 milhas, cruzando o nível 140. Sem notiqueado, o tráfego vai atingir o 100, 40. Primativo. Mantenha o nível 100, aguarde liberação da posição Motiva. Sente. Atenção, está autorizado o voo direto Motiva, mantendo inicialmente o nível 100. Sente, Motiva 100, 40. Número 2 da Azul, esquerda na proa 060, limite permanece. Tempo tráfego superado, ascensão livre até o nível 320. 320 agora, 406. Ponto espera da 28, chame 1-1-8-3-9-5, altímetro 1-0 na 2-1-1. Passaredo 2231, após o táxi do Airbus da Avianca, prossegue via Juliette até a remota 1-2. Após o Avianca, Juliette, remota 1-2. Pouso autorizado, pista 28, 210 graus, 149. Pouso autorizado, pista 28, azul 27, 105. 30, alternamos a pena. 183, confirma a alternativa autonomia? Apenas, é alternativa autonomia de 3 horas e 30. O TAN 3193 está confirmando o paciente da restrição da saída da EL. Afirmativa, tem que manter a proa até 2510. Negativo, a informação é sobre a restrição da saída da EL após 30 milhas, manter o nível 100. Essa proa de 2500 é um avanço da Torre Salvador. Ok, compreendeu, após 30 milhas, manter o 10x10, mantendo o TAN 3193. Manter o nível 100, confirme? 100, manterá o TAN 3193. TAN 3193, cotejamento correto, autorizado, táxi via parte 1, no parte 3, Kilo, Alfa, no ponto de espera da Golf, chama torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2, bom Golf. Ok, parte 1, parte 2, Kilo, Alfa, ponto de espera da Golf, 18-3. 95, trabalho da 3193 com 1012. Pátio 1, pátio 3, estou confirmando o azul. Pátio 1, pátio 3. Equador, é o azul 2711, boa tarde. Autorizado em Neo nível 240, decolada 28, com primeira curva à esquerda na saída da El Coral. O transponder é 5501, o controle opera em 119.8. Após a decolagem, manterá a proa até 2500 pés. Autorizado em Neo, posto 240, decolada da 28 na saída da El Coral. Transponder 5501, controle 5198. Eu tenho a proa até 2500 pés, Oceana 6327. Oceana 6327, com a TGMF correta, porta pronta para o pushback, acionamento no 04. Câmera pronta. Na 3155, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 28, com a primeira curva à esquerda na saída da El, Leda, Mótiva. Topizu 10, a primeira via após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5506, controle em 119.8. Após a decolagem, manterá a proa até 2500 pés. Identificação. Azul 4462, eu vou limite a 105 de Salvador, aguarde vetor sinal para o localizador. 4462. 205, Salvador, aguardando o vetor sinal de 4472. O Azul 271, identificou, solicita para o registro 361. Siga um pouco mais à frente com a manibera pista, tem até um pouco atrás da marcação do ponto de espera da solução. A 3155, o atendimento foi correto, está ciente da restrição da saída da El? Não, negativo. Eu vi só na falar com o colega anteriormente, mas eu não estou ciente dessa restrição. Ciente, após 3.0 milhas de Salvador, ele irá manter o nível 1.0.0. 30 milhas Salvador, mantém o nível 1.0.0, tá 3.1.5. Corrigindo, até 3.0 milhas de Salvador, irá manter o nível 1.0.0. Ok, até 30 milhas de Salvador, mantém uma centena, tá 3.1.5, nível 1.0.0. Cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento no GIT 05. Camarada, 3.1.5. Azul 2795, após a passagem do Airbus, ingressa via Alfa, Kilo, parte 3, 41, meu posição. Cera 300, foi mais caminhado, passado em Airbus. 884, controle. Está restrito ao nível 190, controle. Voo 2097 2500 pés, mantendo a prova de decolagem. 07 saída da EL, vim de lá, via saída da EL. Via da EL. 2711 para dividida. 271 desça para 2000 pés, 1092. Para 2000 pés, 1012, 127, 11. Seu Xana 6327, autorizado para o chuveiro que está na reporte fax. Para o fax. O Xana 6327, só confirmando o chuveiro para a pista 28. Chamar o solo com autorização. Estou autorizando, já Tá, não tá autorizado? E5, caso negativo, 125, decimal 45. Ponto espera da 28, então. 285, 125, 45. 17, por gentileza, pode confirmar a restrição da decolagem da EL? A restrição é manter nível 100 até 30 milhas Salvador. Positivo, nível 100 até 30 milhas Salvador, dia 27. Confirmando, Vitor Inglot, na verdade o controle negou a autorização do visual especial, ok? Igual 2097, por licença, mano, para o Coral. 1.000 com 6.000, ok? Foi, conforme informado anteriormente, o controle aqui autoriza o visual especial. Foi solicitado, mas o controle negou. Falou, Salvador, boa tarde, é o Chané 6355. Chané 6355, informação Whisky, busca guarda-copa, prepara a saída da EL. Gente, da EL, aguardando o copo. No 9.8 aos 33. Afirmativo, há condições para o visual especial, só que depende da autorização do controle, confirmando por vida energética. Boa. Aldo e Rio Verde. Controle de Salvador, Ocean 3567. Controle de 67, via saída Árvore, vigilância. Não, negativo, mantendo por uma série de 500 após o bloqueado. Então, 3567, decolagem autorizada, pista 28, 210 graus, 15 nós. Confirma, chamar 6227. Confirmo, decolagem autorizada, 6227. Decolagem autorizada na 28, chamar 6227. Tá, 3193, ponto espera 28, pronto. 3193, mantém ponto espera, aguarde instruções. Manterá, tá, 3193. Azul 4462. O Salvador, o 3155, aguarda para o pushback acionamento, é o número desse setor. A 3155 reautorizado, se tiver que acionar, ele ser de imediato? Afirmativo. Gente, agilizando por gentileza, pode parar. Ok, se tiver que acionamento, ele ser de imediato, tem uma pushback, só 3155. O Xanay 6355, copia. Afirmativo. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 28, com primeira curva à esquerda na saída da EL, Leda Monte. Do peso 1, 190 é a primeira aerovia, após conforme roda. Transponder 5522, o controle em 119.8, após a decolagem, irá manter por até 2500. Autorizado, nível 360, para Guarulhos, decola da 28, primeira curva à esquerda. E a saída de, da EL Leda e Motiva. Aerovia Epsilon 10, o transponder 5522, o controle 198 e manteremos a proa até 2500 pés após a decolagem. 6355. 6355, cortejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. Chamará, abre a. O 2 Sierra Vitor 363. Estou usando 364. Sai que tinha via 481 no Juliette, Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera chama do 1 no 8, decimal 95, altimetro 10, no 2, bom voo. Control 120 correction 119.8 nível 100 até 30 milha de Salvador, 6227. Eu mantenho inicialmente a restrição. Mantenho voando Leda, 6227. Azul 4462, mantém a posição. 516, corte 6650. Desculpa aí, cara. 3193, livre da restrição, mantém por até 2500 pés. Decolagem autorizada, pista 28. 210 graus, 149. Desde a restrição 2500, mantendo proa, livre de decolagem 28, está em 393. Até isso. Gente, está o pushback previsto para a entrada do 03, confirmar. A aeronave vai seguir via Juliette, então pode realizar o pushback padrão para o pátio 3, ok? Está em 3155. Ok, se eu puxar pra dentro do pátio aqui, só ir via pátio 3. Xenome 327, autorizado via Juliette, confirmando. Juliette Alfa. Juliette Alfa, alterado aí ao seu ouvir. É para o nível 050, 3835. Doutor Salvador, boa tarde, tá 3093, decolando a sua esposa. Escolho 93, contato com o radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Saída da EL, vai para o perfil, tá 3093. O azul 4462, após a passagem do avanço da Bianca, ingressa via Alfa, Juliette, mantém-se da Juliette, aguardando para ingresso no pátio principal. Aí 516, Vitor, confirme o que você leva. Leva Salvador, estamos aí no 55 para o táxi, nós estamos com 224 a bordo. Nosso alternado é o Galeão, está com 3 horas e 40 de autonomia. 3155, daqui via parte 3, Kilo Alfa no ponto de espera da 28, chama a torre 198 do Sol 95, altimetro 0012, bom voo. Ok, daqui via parte 3, Kilo Alfa, ponto de espera da 28, chama a torre 18, 97, 4002, muito obrigado. Desculpa aí a saída aqui, boa tarde. Nada, está 383155, boa tarde, pessoal. Boa, boa tarde. 3, 192, desça para nível 120, 3192. 120, 3192. 3193, suba restrito ao nível 100. Restrito 100, conforme a carta, são 303. Ordinário 6327 de Manilha, ascensão para 3.60. Demativo 6227. Azul 2711, passando o serviço 363. Repete a aproximação, chama a torre, frequência 118.95. Chama a torre, 118.95, azul 2711. Torre Salvador, azul 2711. Ocean Air 6327, sem parada? A linha decola de imediato, 6327, nada. Autorizado, 210 graus, 14 nós, alinhar e decolar, ficha 28. A linha decola de 28, 6327. 1260, caso negativo, 1288. 3 tráfego à sua direita, posição 2 horas, 5 milhas, em descida até o nível 120. 7 do tráfego está 3.93. Fase 2, tráfego à sua esquerda, posição 11 horas, 5 milhas, em ascensão até o nível 100. Decolou aos 4.6, 119.8, bom voo. 19.8, 6.7, boa tarde. Resolva, atrás, cruzar 3.1.9.2. Grande aguarde para a estação. 7.1, pouso autorizado 2.8, 2.20 graus, 1.4.9. Pouso autorizado, azul 2.7.1.1. 3.7, na prova de coral, Vila. Ok, voa corada presente, 6.337, grato. É, confirma a tarifa da restrição do 1.0.0. Relativo. 500 faz, ok? Ok, cuidado, 5.2, 500 faz, então, curva, esquerda, na rádio 1.18.70, obrigado. Oxana 6.355, pode parar o feedback que é só na pista. Somente bom, para a posição 6, aguardando só o operador de 5. Gente, 6.355, entraremos em contato aqui com o Inferno. 3.193, livre estação para nível 360, tráfego superado. 360, tráfego superado. 3.192, desça para 4.013, 2.012. 4.013, 3.192. Ativo, tráfego superado. Avistado, 312. 4-4-3, obrigado. Estou confirmando realizar o pushback para 2-8, ok? Pushback normalmente. Aguarda um minuto, cópia, informação hoje que confere, passarei do 2231. Afirmativo, né, escuta agora. Passarei do 2231, não copi? Pronto, afirmativo. Passarei do 2231, autorizado barreiras, nível 160, de cola da 28 com primeira curva direita, na saída Momo, após direto. Transponder 5537, controle 199.8. Posição 190, mais número 2. 190, da 312. Da Momo, após direto, passando 5537, controle 199.8.2.2.3.1. Passarei do 2231, não, só corrigindo, após a saída correta Momo, transição Vataco, ok? Sim, então, transição Vataco, 2231. Passarei do 2231, não, cotejamento correto, porta pronto para o custo de acionamento na remota 1-2. Na remota 1-2, você apontará para o custo de acionamento 2231. O azul 2719 ligou na estacional. 5, decolou 50, confirmando que está livre da restrição 2500 pés, chamando o controle em 119.8. É livre da restrição 2500, vai chamar 19.8, dá para ir 1.105. Espera da 2, vai te chamar a torre 198.95, altímetro 10.12, bom voo. Obrigado, fase 3, quilo, alfa, considerando 2.2, 2.18.95, a 0.2, 63, tá muito bom trabalho. Ótimo. Consegui na descida, tá aí, 192. 392, desça para 2 no 10, inicie redução para a próxima fase, forma estabilizada, o tráfego que o precede, passando na posição usando o momento. Sim, estabilizando o tráfego, da 392 a 7.8 milhas. 7. 38, 35 da TAM, até estabilizado? Positivo. 7, aproximação à torre Salvador, frequência 1.8, decimal 900. 8.900, obrigado. 3.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. 279, essa identificação via chegada de pique, descida até o nível 050, autorizado. É 3193, chama o centro Recife, frequência 1251, caso negativo 1288. Ele autorizado descer até o nível 150. Pelo 620, aguarde para ser autorizado a reiniciar a descida. Afirmativo. Afirmativo. 620, seu tráfego na sua posição, está cruzando a sua posição 12 horas, 15 milhas, restrita a nível 140. 140. Ok, qual é a caixa de velocidade? Ah, negativo. É assim que possível será liberado para a descida. Fala, ele 516, ele 516, Victor, ele confirma a altitude, please. Disposto para 3835? 3835, está distante? Negativo. Afirmativo, a distância. Todo autorizado, pista 28, 220 graus, 5 nós. Tá certo, é pista seca. Roger. 3192, tráfego que está 7 milhas à frente. Complexo LS, chama a torre, frequência 1,8 decimal 95. 3192. 3192, tráfego com 130 mais de grau. Positivo, 3192 está na mínima já. Certo. A 307 solicitou 180, confirma. Estou modificando para 140. Chave controle Léo, frequência 120 decimal 1. O serviço radar está encerrado. 6327. Mate, mudança foi repentina de nível. Supor a gente ver conforme o nível autorizado agora, o 140. Eu estou tentando contato aqui via telefone. Volo 620 está autorizado a descer até o nível 120. Desce até o 120, o voo no 620. Ativo, agora tem um tráfego adicional, está 20 milhas à sua frente, vai passar na sua posição 12 horas, mantendo o nível 100. 620. Vamos voltar para 125, a gente mantém uma centena. Mantenha 3155, mantenha o nível 100, aguarde para reiniciar a subida. Mantenha uma centena, 3155. 6918 das duas, sua identificação, dessa via chegada CARI até o nível 100. 6918. Ativo, permanece tudo vigilante. Azul 27, Azul 2789, no ponto dela? Não, aqui, irmão. 7, libera a direita, 1211. 21, já. Aguarda, qual que é o número 2? A moto, aguardando o quadro, na pela nossa vida. Salve, Salvador, boa tarde, tá 3835, Lebron. Tá 3835, taxizinha Alfa Juliette, até o gate 90. Alfa Juliette, 90. 3235. Azul 4118, copia. Arbor Elepa. Eu fiz o 21 na primeira aerosíquia intercepta, após conforme rota. Transponder 5525, controle 1, 99, 8. 5 miles. Continue approach, runway 17, stand by, clear to land. At runway 17, stand by, clear to land. Passante 38, copia? Copia, boa no 732. Autorizado com o Fingerio 360, decola da pista 28 com a primeira curva esquerda na saída Arbor Elétrico. Doutor Zulu 21 na primeira aeronave que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5531 e o controle 119 decimal 8. Bom voo. Autorizado com o Fingerio 360, decola da 28 com a na esquerda, PP da Arbor, posição Alepa. Tanto de Lodeu Jogo, que após tomar na rota, transponder 553 anos e controle 119.8, zona 73. Zona 738, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reporta na pushback e acionar, zona 73. Meu foco site alfa na escuta. Confirma o nível solicitado? Tente. Eu tenho foco 028 pronto. 355 após entrar a segunda curta, alinhar e manter pista 28. Aí eu atendo 283 também. Zulu 918, desça para 6.000 pés, ajuste no 0, 1 ou 2. Vitor, pay attention, flux off bird on short final runway 17. Clear to land. Foxtrot Alpha, cotejamento correto, confirma o POB e autonomia? November 8516, Vitor, Salvador, Quest Tower. Yeah, go ahead. Shock of birds on chart final, runway 17, pay attention. Clear to land, wind 220 degrees, 16 knots. 220 at 16 knots, landing at 17. Alpha Juliet para 0-6-0-9. November 85216, confirmation. November 8516, Vitor, Solar Tower. Yeah, go ahead. Isso, Vitor é para sequenciamento. Correio direito, vem na prova 2-1-0, reforma estabilizado. 210, reforma estabilizado para 2000-12. Azul 2-7-9. Ativo 2-7-9. Afirmativo 3155, da setor de Dael 1251, altera 128 decimal 3, até a volta. Obrigado, agora. Já será autorizado a decolar. Ok, 63.5. Bom, 620 autorizado para 3.000 pés, a gente veio 2. 3.000 com a 0 no 2, o voo na 620. Azul 6918, autorizado para 4 pés. 4.699. Chileme 355. 220 graus, 159, decolagem autorizada, pista 28. Cuidado, decolagem 28, 63, 45. November 8516 Victor, from the route 03, clear back track, report leaving the runway. QB para a esquerda, o azul 2789. Prossiga. 2789 chamou o controle? 2789 teria condições de manter a prova 2-0-0, né? Para interceptar o LAC? Nós, 1620. Pode chamar o controle, 6355? 6355, 119.8 ou 04, bom. 198, 6355, boa palavra. Controle Salvador, boa tarde, chamada 6355, apareceu da Azael. Puxa, Bael, prevenido, autorizado, 6355. Autorizado, vamos lá, direto ao Leda. Confirma, autorizado, subir direto ao nível de cruzeiro, tá? Autorizado. Então, 3-0, bola Leda, 6355. Azul. Azul 2789 chama Torre, frequência 118 do sinal 45. 85, obrigado. Azul 40, correção, Gol 620, tráfego para Sérgio com 150 mais graus. Ok, reduzindo mais, no 620. Azul 6918, eu sou o vetor para sequenciamento. Eu era pro 045, aguarde o Dr. Filhas. 045, 4699. Ótimo, tráfego do seu processo está 8 mil à sua frente, autorizado descida para 2010, a gente nos vemos nos dois. Gente, 2000, 1012, 699. Pelo menos 2010, para 2000 pés, tráfego do seu processo de 6 milhas nacional. Estamos tentando reduzir aqui, ó. Estamos interceptando o localizador, só. Quer que afaste aqui, faça um 360? Negativo. Tráfego à sua frente, 6 milhas. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. Ok, 295, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, o Gol no 620. A 3 milhas do externo, mais travado. Gol 620, muito boa tarde, continua a aproximação, número 2. 620. Visual azul. Visual autorizado, fica 28, 220 graus, 159 azul. E pouso. azul 6918, para o localizador, esquerda, proa 320, forma estabilizada. Esquerda 320, 699. Whiskey is information on the bike copy. We have whiskey on position 11, standing by. Passou, complexo aqui, 950, forma estabilizada. 998 interceptou aqui o localizador, então. Complexo aproximação, aguarde transferência. Afirmo. Pode ler a aproximação, aguardando ficar livre. 620. Salvador, 2789, ligando. Azul 2789, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Posição prevista 3, Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, prevista 3, Romeu, até o sinalizador. Azul 2789. Gol 1738 para táxi, 3 horas de autonomia, alternando apenas 181 a bordo. 181? Confirmo. Masterizado via pátio, Juliette, Alfa, até a ponto de espera da Golf, lá a torre no 2, direção 95, ajuste já o tímpano no 0 no 2. Ok, autorizado, táxi via pátio, Juliette, Alfa, até a ponto de espera da Golf. 2995 do 7. 6325. Deixa eu ver se está 325. 125 do decimal 1. Fazer negativo 128 decimal 30. 6355 da chaneta. 2818 LS 28. 6998, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É fácil quando visual com campo, por gentileza. Por parar. Boa, 738, enxuto. Acesso outra na 738. Sequenciando de ingresso aí no pátio 3, prossegui via pátio 3. Ciente, tem teste estimado. Gol na 620, no solo azul na 6, segue em frente, libere na Charlie. Agilizando manobra por gentileza. No solo azul na 6. Agilizando, gol na 620. A frequência do solo é 1219, gol na 620. 219. Autorizado, alinhado e bateram na 7, no meu Fox Alpha. One minute, eu acho que necessito 1-4, 1 minute, please. 1 minute, 1 minute. Volume 738, autorizado, Kilo Alpha, no ponto de espera da pista 28, tá, que seu Golf, chame Torre 1895, no ajuste 1-0 no 2. Ok, autorizado, Kilo Alpha, até o ponto de espera da 28, ó, Golf, e como em 12, agora 738. Sol Salvador, parceiro 2831, remoto 1-2, pronto para o push e acionamento. Aguarde, parceiro 2231. Valeu. Foi no 620, Índia, portão 09. Índia 09. Puxa, assistiu o 1-4 LED 4? Yes, LED 4. Puxa, Charlie 14, Clear 2 Sierra Bravo Papa Lima via Papa Zulu 20, Flight Level 340. Momo Departure, Mike Oscar, and then in transition. November Echo, November India Mike. Takeoff from 828, first right turn. Score code 5544, and Salvador Departure Control 119.8. Momo, departure, flight level 340, go to the Zulu 0, call 5544, and approach 119.8. Confirm, Momo departure, okay? Mike Oscar, and Nenin transition, November Echo, November India Mike, Nenin transition. Momo transition, okay? 314. Feedback is correct, come right, push back and set up, push next 6314. Okay, and we will land, 3-4. Sérgio 2231, codando equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Gol no portão 09, inicia o pushback após táxi. Chegamos ao parqueamento do C3 da Gol, portão 09, está autorizado o posicionamento e coordenação com solo 2231. Ativo contato radar na posição coral, voe na proa de Oprim para a chegada Cari, forma do ponto da descida. Ativo. 9-9-3-2, no solo aos 1-9, taxi em frente, libera na Charlie, teu gate é o 01, no pátio principal. Charlie 01. Livrar aqui esquerdo? Pode, mas se eu livrasse aqui na Truxway Charlie, seguindo em frente, seria melhor para o seu, que você já cairia no gate. Mas sem problemas, libera aí a esquerda, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo em 1, 2, 1, 1. Chama o 1, boa. Salvador, boa tarde, agora no 738, motor espera dar 1228 pronto. Olha 738, boa tarde, autorizado a alinhar e manter captura 28. Alinhar e manter 28, eu vou na 738. Alfa Juliette pro 1, número 09. Tá, Romeu, Romeu, Fox Alpha, decolou 20, controle 120, decimal 8, com voo. 120, decimal 8, Romeu, Fox Alpha, grato, até a volta. Após o PRIM, devia chegar da CARI para 2000. Ok, poderia ter o STAR autorizado a descer para 2000 pontos. Se eu tá fora do STAR, após o PRIM, só cumpre via chegada, até 2000. Afirmativo. Oi, Romeu Fox Alpha. Meu Fox Alpha, precisa? Chamou o controle 2080 e não foi atendido do Romeu Fox Alpha. 119.8, por gentileza. 119.8, grato, Romeu Fox Alpha. Rodolfo Costa, fora do solo, na saída coral, está cruzando mil pés no momento,